esses pequenos grupos que provocaram esses desacatos e a Prefeitura de Polícia dá conta de mais de 40 pessoas detidas. Recordo também que a Polícia tinha mobilizado 1.200 agentes que, a partir das 4 da tarde deste sábado, estiveram aqui nos Campos Elíseos, precisamente já a prever aquilo que poderia acontecer em função do resultado destes jogos. E que aconteceu, mais de 50 pessoas detidas em várias capitais europeias. Marrocos e França vão medir forças dentro do campo, nas meias finais do Campeonato do Mundo. Na quarta-feira, antes, jogam Argentina e Croácia. Na terça-feira, jogos para acompanhar, como sempre, aqui na Rádio Pública e em especial na Rádio Mundial, na RTP Play. A bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados não tem dúvidas de que as empresas têm de aumentar as margens de lucro. Em entrevista à Antena 1 e ao Jornal de Negócios, Paula Franco diz que essa é a única forma de fazer face à escassez de mão de obra, também ao aumento dos salários e conseguir suportar o aumento do custo de vida dos portugueses. Tem que aumentar as margens de lucro, porque se querem aumentar salários, se querem equilibrar e reter talentos, se querem conseguir competir com a compra dos bens que são cada vez mais escassos a nível mundial, as empresas portuguesas têm que aumentar as margens, senão não conseguem fazer. Mas o consumidor final vai pagar essas margens, não é? Tem que pagar, repare, tudo está a sofrer um aumento. Eu acho que também há muita especulação nestes aumentos, obviamente, pela indefinição que existe, mas este ajustamento é necessário. Nós não podemos pedir que exista um aumento de salários se as empresas não tiverem aumento das margens. Para ouvir esta conversa no programa Conversa Capital, que vai para o ar depois do noticiário da 1 da tarde. Nada que se compare ao cenário que se viveu de quarta para quinta-feira. A Autoridade Nacional de Proteção Civil e os tapadores de Lisboa dizem à Antena 1 que não há para já registro de ocorrências graves por causa da chuva forte, que entretanto acalmou. Bombeiros e Proteção Civil foram chamados a dezenas de ocorrências, sobretudo na Grande Lisboa, mas não há vítimas a registar. 4 túneis foram encerrados em Lisboa durante a noite, na Avenida João 21, no Campo Grande, em Entre Campos, e também o túnel do Marquês esteve fechado. 4 vias que já estão, entretanto, abertas à circulação, revela a Polícia Municipal, à Antena 1, e a esta hora já terminou também o alerta laranja, que em Portugal continental se manteve apenas até às 6 da manhã em Porto Alegre. Continua, no entanto, o aviso laranja do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, mas para agitação marítima no arquipélago dos Açores. Todo o país está, a partir de agora, em alerta amarelo por causa da chuva. A única exceção é o Distrito do Porto, sem qualquer aviso. Ainda assim, a chuva vai continuar. Há zonas inundadas. Pede-se precaução a quem estiver ao volante e também a quem circular a pé junto de zonas ribeirinhas. Arc-en-ciel, 96.2. La FM en couleur. Senhoras e senhores, muito bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma emissão Cantar do Galo. Emissão esta animada por o mesmo António Fortes até ao meio-dia, até às 10 horas. Ai. Até ao meio-dia, há outras emissões que vão passar. Portanto, hoje, como de hábito, ao domingo, a emissão Cantar do Galo, aqui no mesmo local, à mesma hora, portanto, até às 10 horas. E começámos com a parte de folclore, depois conjunto dos tipos e terminamos com o fado. Bom dia a todos! Ora, o número do telefone cá da Rádio Arconciel é o 0238-4348, sempre à disposição para todas as coisas que precisem aqui dos animadores e tudo o que possamos fazer para bem de vocês. Mais uma vez, bom dia a todos! Ora, muito bem, são portanto 8 horas e 12 minutos aqui no estúdio da Rádio Arco-Íris. Espero que estejam à escuta da minha emissão. Além de estarem um pouco chateados derivado ao que se passou ontem ao nível do futebol, mas, meu amigo, tem que haver um ganhão e um perdão. Donc, vá lá, aconteceu. Vá, também aconteceu a muitos outros antes e vai acontecer a outros. Portanto, não fiquem desiludidos, porque haverá mais. Mais tarde, haverá mais. Vamos então dar início a primeira parte, que é o folclore, e começamos já com o folclore. Vamos escutar. Continuamos com um rancho folclórico das Labradeiras da Lixa. Vamos então escutar aqui o rancho folclórico das Labradeiras da Lixa com o tema Malhão das Palmas. bem, portanto, como ça va? Foi, portanto, aqui um lindo tema que escolhi para perguntar a todos esta manhã, depois da tristeza, pronto, não se pode dizer outra coisa, que a gente sofreu ontem à noite, mas depois ouvi um pouco de comentários e diziam, de toda a maneira, somos os melhores do mundo. Bah, não somos os melhores do mundo, porque se fôssemos os melhores do mundo, não nos fazias, não perdíamos dois jogos contra equipas fracas. Portanto, é assim, é o melhor ganhou, e pronto, e temos de dar o valor a quem merece, mais nada, é assim. Portanto, daqui a 4 anos ou mais, se Deus quiser, e deixem isso para outro lado, que para mim, pessoalmente, não me dá a comer nem a beber. Pronto, bom, continuando à frente, vamos a mais música. muito bem. Foi, portanto, o Regadinho, interpretado por Labradeiras da Lixa. E agora vamos ter o prazer de escutar umas cantigas ao desafio, à desgarrada, com Adília da Aroca e Loureiro de Barcelos. Bom dia a escutar. Tu não vais ter um bom fim. Tu não vais ter Arc-en-ciel. Arc-en-ciel. En harmonie. La FM en couleur. En couleur. Yeah. chorinho. Oh, Ora, continuam sempre à escuta da minha emissão Cantar do Galo. Portanto, até às 10 horas continuamos com mais música. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr.

adhérents de la radio Arc-en-Ciel, contactez le 02 38 43 48 00. também a felicidade. Esse logo no olhar. Como é que isso é? Toda gente canta em qualquer lugar. Mas às vezes é preciso, não se deve segurar. E brilha mais o sorriso depois de desabafar. De quem eu gosto, nem as paredes confesso. Não tenhas pena. canto do céu tu moras. Sabes, mãe, todos os dias de manhã quando acordo, rezo sempre aquela oração que tu me ensinaste. Como tantas coisas que sei, mãe, eu nunca me esqueci. E dou graças a Deus por tudo isso. E tudo aquilo que sou, o devo a ti, minha mãe. Minha mãe é minha amiga, eu nunca esquecerei. Porque amor igual ao dela nunca mais te encontrarei. Gosto tanto de ti, mãe. Meu sentimento é profundo, porque tu eras para mim falar do teu sorriso. E ainda me lembro, mãe, quando de casa saía, vinhas sempre à porta desejar-me boa viagem e dizias: filho, porta-te bem. E ainda hoje o faço, mãe. Sabes porquê? Porque essas palavras estão gravadas comigo e vão viver sempre até ao dia que me encontrar contigo, minha mãe, lá no céu. Fiz tudo pela minha mãe, eu nunca fiz sofrer. O conforto é um bom filho que uma mãe pode ter. Minha mãe, estás no céu, aos pés do nosso Senhor. É o Pai de todos nós. mesmo ferido de espinhos.

morte e em tudo que em nós morreu. E andar na vida à procura de uma noite menos escura que traga luar do céu.

saudade. Já não pode ser fadista. E depois o fado diz que não pode ser feliz na boca de toda a gente. E que talvez a meu lado possa voltar a ser fado como ele era antigamente. Para ser fado. Fez um rosto. Ora, e assim vai terminar a terceira parte do meu programa, neste domingo de 11 de dezembro de 1922, com mais um tema da Amália, tem por título A Mulher Que Já Foi Tua. E, claro, depois vimos então as despedidas. Meus amigos, são 10 horas aqui nos estúdios da Rádio Arco-Íris. A emissão Cantar do Galo dar-se-á por terminado. Espero que desse lado tenha sido ao vosso bom agrado. Daqui nós fazemos sempre o melhor. Desejo-vos um bom domingo cheio de amor, paz e alegria junto das vossas famílias. E para que tudo corra bem, para podermos organizar e podermos passar em paz e harmonia estas festas natalícias, que são breves. E, portanto, mais uma vez, muito obrigado pela vossa fidelidade à minha missão, assim como todas as outras aqui passadas nos estudos da Rádio Arco-Íris. Sem mais, um grande abraço e saúde da boa para todos e até domingo próximo, se Deus quiser. Arc-en-ciel, les meilleurs sons latinos. Affaires. Ben où ça? Aux établissements Mariano. Toute l'année, des prix.